vai conseguir. Tentam te desanimar, lutam pra você parar, querem ver você cair. Lançam pedras no caminho pra fazerem tropeçar. Seja destemido e forte, ser fiel até a morte, sem jamais a Deus negar. Deus contigo estará, mesmo quando fracassar. Ele é o teu braço forte, derrotou a própria morte, não te abandonará. Jeová contigo está. Da construção, ser fiel qual Neemias, mesmo na perseguição, luta e vença o inimigo, pois Jeová está contigo, te dará o galardão. Deus contigo é. Ele é o teu braço forte, derrotou a própria morte, não te abandonará. Faz a força renovar, como águia voará. Jeová contigo está. Deus contigo estará, mesmo quando fracassar. Ele é o teu braço forte, derrotou a própria morte, não te abandonará. Jeová contigo está.